Senhor Deus, eu peço por mim, por todos que aqui estão, que o Senhor leve-nos bem para perto de Ti. Todos os dias, todo mundo tenta atrair o nosso coração, coisas, bens, trabalho, pessoas. Todo mundo tenta ganhar o nosso tempo, ganhar nossa atenção. Mas nós escolhemos nessa noite estar aqui, colocar o nosso coração na Tua mão, Pai. Você pode dizer isso ao Senhor? Colocar na Tua mão, Senhor. Às vezes os sofrimentos querem roubar-nos de Ti. As lutas naturais, outras vezes até mesmo o diabo quer nos roubar da Tua presença. Mas nós escolhemos o Senhor. Glória a Ti, Pai. Fica aqui no nosso meio, Senhor. Não tem nada de maior valor do que o Senhor. Tudo passa. Pessoas passam. Coisas passam. Bens, propriedades passam. Nós passamos, Senhor, nesse mundo. E aonde iremos? E o Senhor mesmo disse ao apóstolo Pedro que o Senhor tinha e tem as palavras de vida eterna. O Senhor disse ao incrédulo Tomé que o Senhor era o caminho que levava ao Pai eterno. E eu te agradeço, porque achei este caminho, muitos aqui já acharam, e outros o estão achando. Obrigado, Senhor. Fala conosco agora. Abrimos o nosso coração para que o Senhor fale, te ouviremos com atenção e antecipadamente te dizemos: queremos estar perto de Ti, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar, irmãos? Tem alguém que já, com 1 mês, 2 meses de trabalho desse novo ano, já gostaria de férias? Quem aqui já gostaria de férias? Porque não é porque você é preguiçoso, porque você está trabalhando demais. Só tu, eu também. Alguém mais gostaria de férias? A recém estamos trabalhando 2 meses. Parece que a gente precisa um descanso. Ai, se eu pudesse tirar uma semana de férias, não seria bom a essa altura do ano? Mas eu devo dizer a vocês, a recém está começando o ano, não precisava nem dizer. E eu quero falar um pouco nessa noite sobre descanso. Pessoas na Bíblia que perderam a oportunidade de encontrar um grande descanso. Vamos lá? Vamos ao livro de Hebreus, no capítulo 4, lá no finalzinho da sua Bíblia. No capítulo 4, você pode olhar comigo. Vamos ler alguns versículos dali. Fala sobre descanso. E para a gente ter o cuidado, já que alguns perderam, de nós mesmos não o perdermos. Lá no final da sua Bíblia, achou Hebreus 4? Está na mão? Diz ali: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, temamos suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também nós, a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que eles ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Agora veja o verso 6. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, no descanso, e que por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Verso 11. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo da desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E a palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Amém, irmãos? Tem algumas coisas que eu tenho certeza que Deus vai falar com você nessa noite. A gente quer descanso. Mas ali falava de um tempo que Israel saiu do Egito, 400 anos debaixo de escravidão. Saíram da escravidão e Deus disse que ia levá-los a uma terra que havia muito leite e mel, uma terra cheia de abundâncias, uma terra de fartura. E as pessoas saíram, então vamos dizer que eles experimentaram uma salvação ao saírem daquela escravidão, daqueles 4 séculos. Pois pelo meio do caminho, começou a aparecer algumas coisas que lhes exigiam fé. Deus logo fez um grande milagre, Deus abriu o mar vermelho, e as pessoas passaram pelo mar, porque foi mão de Deus fazer com que houvesse um caminho, uma estrada no meio do mar. Isso não é natural, é sobrenatural. Pois bem, os israelitas passaram, do lado de lá do mar, depois não tinha boas águas para tomar, águas salobras, águas salgadas, começaram a murmurar. Aí Deus providenciou águas boas para tomar. Depois não tinha carne, falaram, reclamaram de novo. Depois faltava isso, faltava aquilo outro. Chegou um ponto, depois de tanto Deus providenciar, um dia eles disseram para Deus assim: só esse pão nojento que tu nos dás? Todos os dias caía do céu uma porção que dava para todo mundo comer, o chamado maná, que era um pão, flocos de pão, que vinham da parte de Deus. Um dia as pessoas disseram: chega de comer carne todos os dias, chega de comer esses pães, ah, que saudade do Egito! Só, nós temos saudade das cebolas do Egito, temos saudade dos pepinos, dos melões. Sabe que no deserto não tinha nada disso? Mas nunca faltou nada para eles da parte de Deus, e agora já estavam com vontade de retroceder, de voltar àquele tempo da escravidão. Pois aquela geração que foi murmurando, eles tinham uma promessa. Qual era a promessa? Que Deus ia levá-los a Canaã. Mas aquela geração não chegou na terra prometida. Por quê? Porque no caminho perdeu a fé. Você já pode ter tido uma experiência com Cristo, você já pode ter começado com o Senhor, mas se não for até o fim, perde o teu descanso eterno. E nessa vida também, se você não perseverar, digamos que alguém de nós está pedindo muito ao Senhor, uma bênção aqui, uma bênção natural. E a coisa não vem, não vem, e você desespera e vou largar tudo. E larga tudo. Faltou fé para dar uns passos a mais, uns dias a mais. E você perdeu toda a bênção, porque no meio do caminho desistiu. E aqui está dizendo então no capítulo 4, temamos, tenhamos temor dentro de nós, porque também nos foi deixada uma promessa do descanso de Deus. Ele está falando, lá antigamente, no tempo de Josué, até esse período que está se falando aqui na Bíblia, já tinham se passado 1.400 anos. E ele está dizendo, naquele tempo lá, muita gente perdeu a bênção porque parou no meio do caminho. Muita gente perdeu porque desistiu, desesperou. Como dizemos no popular, chutou o balde, não quis saber mais das coisas de Deus. Perdeu tudo. Temamos, para nós também não sermos parecidos com aquela geração antiga que perdeu, que falhou, diz no final do verso 1. A nós também foram anunciadas boas novas. A nós também foi anunciado agora o Evangelho. Mas se tudo que Deus anuncia, tudo que você já leu na Bíblia, tudo que você conhece de Deus, se isso não for acompanhado de uma fé genuína, eu devo te dizer, você não tirará proveito algum. Se você não crê naquilo, mas a Bíblia se cumpre por si só. Deus tem planos, os grandes planos de Deus se cumprem por si só. Mas os planos de Deus particular na sua vida precisa que você e Deus interajam. Que você e Deus se comuniquem. E aí Deus vai fazer. Só você pode interromper o que Deus tem para fazer em favor da tua vida. Você pode facilitar as coisas. É como que se a sua fé fosse uma estrada. E você prepara a estrada na qual Deus vai fazer um milagre. Ou a sua fé fosse os trilhos de um trem. Você prepara por onde a locomotiva vai passar. Mas isso é necessário que você prepare. Fé. Pessoas perderam tudo. E agora ele está dizendo, vamos manter esse temor no nosso coração. Esse santo temor. Para não perder o que o Senhor está guardando a nós. Verso 3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Não se está falando agora, tem um descanso eterno, mas tem um descanso aqui e agora. Imagina, voltando a mesma imagem lá do deserto. No deserto é um lugar ruim de viver. É um lugar, vamos dizer assim, nas linhas gerais, é de escassez. Falta, tirando a providência de Deus, mas agora, no dia a dia, se você for para um deserto, lá falta água. Lá falta sombra, sobra sol de 50 graus. Lá é muito difícil viver. Quem está um pouquinho acima do peso, depois de 2 semanas no deserto, você está em forma. Sabia? Não precisa fazer academia, não precisa nada. Lá 2 semanas no deserto, tu está inteiraço. Pelo menos assim, barriga tanquinho, né? Porque vai estar depois de 2 semanas também muito fraco. Vai emagrecer, mas vai ficar fraco. Pois... aqui nessa palavra está dizendo, nós também entramos no teu descanso agora. Sabia que por causa da tua fé em Jesus, tu pode sair dos desertos da vida? A tua fé te leva para um lugar de descanso. Sem você andar com o Senhor, os dias serão difíceis. Vou te dizer mais uma coisa. Quanto mais tempo uma pessoa anda sem o Senhor, pior ela fica. Ou, eu vou andar com o Senhor mais ou menos, então o que tu só vai receber é coisas mais ou menos. Ainda ontem eu falei para uma pessoa que está num trabalho novo, e eu estava conversando ela sobre a vida em si. E dizia assim para ela, tu faz... o melhor que tu puder no teu trabalho. Tu quer prosperar? Faça acima da média. Porque se tu for na média, aí tu tem um monte de concorrente. Mas se tu for acima da média, os teus concorrentes não te alcançam. Faça o melhor. Faça o melhor porque, primeiro, nós mesmo trabalhando num serviço normal, nós, diz a palavra, estamos trabalhando para Deus. Nós não trabalhamos, você sabe que você não trabalha para o seu patrão. Em última análise, você trabalha para Deus, para honrar Deus. E do Senhor você vai receber o reconhecimento via patrão também. Faça o melhor, te empenhe na escola, te empenhe o máximo. Pode ser que a tua nota não foi a máxima, não foi a melhor, mas você fez o máximo teu. Que não seja por negligência, que você seja apenas uma pessoa mediana, mais ou menos... Você viajaria no avião onde o piloto tirou nos testes nota 5? Mais ou menos, ele pilota mais ou menos. Quem vai embarcar? Nós vamos arrumar uma passagem, vamos descobrir quem foi o piloto muito ruim. Nós vamos descobrir, vamos fazer um voo panorâmico. Quem quiser ir, a gente dá um jeito. Você faria uma cirurgia com um médico que foi um péssimo aluno na faculdade? Uma cirurgia grande, de coração, que tem que tirar o coração e eles colocam numa maquininha do lado. Mas o aluno ali só deu para o gasto. Era ruim, matava a aula, notas péssimas, e de repente tinha até algum problema ali, que ele gostava de passar noites com amigos, bebendo e coisas do gênero. Você faria uma cirurgia, entregaria a tua vida na mão de uma pessoa dessa? Pode dizer a verdade, se você entrega, a gente vai procurar se tem um médico tão ruim e vai te indicar. Tomara que não tenha, mas se tiver, a gente indica para você. Não, mas se você sabe que um médico é o melhor, e ainda que você precise fazer uma grande interferência na sua saúde, você vai com muito mais tranquilidade. Se você tem que voar com um piloto que foi um excelente, ou ele é excelente, você vai com mais tranquilidade. Isso tudo na vida. Ué, tinha alguém aqui, eu nem vi. Hein? Obrigado, foi tu que trouxe, minha filha. Para quem não sabe, ela é minha filha, né? E a outra também é minha filha, agora tem que falar das duas, viu? Mas, se você quer andar com o Senhor, se você quer desfrutar das coisas de Deus agora e eternamente, precisa fazer o melhor. Ah, eu quero descanso. Às vezes eu vejo pessoas, inclusive na igreja. Ah, o irmãozinho lá está melhor na vida do que eu. Não sei por quê, pastor, sabe por quê? Porque o outro é 7 da manhã, está indo para o serviço. O que está reclamando dorme até meio-dia. Não pensa que ninguém que dorme até meio-dia vai prosperar, meus irmãos, não vai. Lá no serviço faz as coisas devagar, se arrastando. Não para em trabalho nenhum. Você acha que isso vai dar em alguma coisa? Vamos falar a verdade, irmão, não vai dar em nada. Eu até digo uma coisa. Mal empregado, mal funcionário, mal profissional, vai ser um mau cristão também. Porque se não leva a sério a vida natural, é porque não leva a vida espiritual a sério também. É a mesma coisa, a gente não dá para separar. Ah, eu sou um super crente lá, mas sou um péssimo homem em casa, sou péssimo no meu trabalho. Isso não existe. Você ou é bom em tudo ou não é bom em nada. É assim, não é, irmãos? É assim. Agora, você quer descanso. Tem gente lá, pastor, como é que o outro irmão tem um carro bom, o outro tem uma casa boa? Sabe por quê? Trabalhou. Levantou cedo, depois de 20, 30, 40 anos fazendo isso, dá para juntar alguma coisa, não dá, irmãos? Agora o outro que dormiu lá até meio-dia, depois ele almoça e vai dar uma, tirar uma cesta, né? Ele está muito cansado. Sai preguiçoso. A Bíblia diz que é para o preguiçoso aprender com as formigas, né? Lá no Antigo Testamento. Vai aprender, preguiçoso, como é que as formigas trabalham? Você já viu que formiga trabalha até de noite? Você vai dormir quando levanta? De repente a formiga já comeu uma arvorezinha, uma planta que você... Enquanto você dormia, ela trabalhou. Então, se alguém aqui tem dificuldade nessa área, vai estudar como é que funciona a comunidade das formigas. É um grande ensino. Pois, você quer um descanso em Deus? Quer refrigério para a tua alma? Você vai precisar buscar Deus. Não tem outro caminho, irmãos. Eu vejo na igreja, claramente, quem cresce, quem fica parado e quem diminui. Eu vejo. Vocês acham que eu não estou vendo vocês? Ah, é só aqui da frente que tu vê nós. Não, eu estou vendo. Estamos orando em particular. A gente vê quando uma pessoa está buscando, quando ela é fiel, quando ela é consagrada. E vimos aquele que vão levando, levando devagarinho para não cansar, né? Também na vida espiritual, é devagar o negócio. Não funciona. Não funciona, irmãos. Também na nossa fé, nós precisamos ser determinados, dedicados. E a gente quer aqui, ó, está aqui a palavra de Deus falando em Hebreus. Vamos crer, vamos obedecer para não perder o descanso. O descanso ainda não chegou, o eterno. Mas no dia a dia aqui, você já pode ter paz. Você já pode ter alegria. Você já pode ir dormir tranquilo cada dia. Você pode ir crescendo, crescendo, crescendo nessa vida com Deus. Ou a vida de Deus dentro de ti. Mas lá no versículo 7. Lá fala que o Davi também falou. Hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria então de outro dia. Lá o pessoal entrou na terra prometida, mas ainda não era aquele descanso. Os que conseguiram entrar. Davi viveu 400 anos depois de Josué. E o Davi também falou de um descanso. E agora, 1000 anos depois de Davi, está escrito aqui em Hebreus. E depois de 1000 anos se fala de descanso de novo. É porque existe um descanso que você pode se apropriar dele agora. Quantos de vocês aqui conseguem ir para casa e dormir em paz? Dorme em paz. Isso diz na Bíblia, em paz me deito e logo pego no sono, porque tu estás comigo, Senhor. Mas quantas pessoas não conseguem dormir? Eu sei o que é ter preocupação, mas uns não dormem por causa da preocupação. Não dormem porque falta-lhes confiança no Senhor, que o Senhor proverá. O excesso de preocupação é também um excesso de falta de fé. Ah, pastor, tu não conhece a minha vida, tu não sabe quanta luta, quanta coisa. Tu não conhece a minha também, né? Então vamos ficar assim? Vamos ambos confiar no Senhor. Esse é o caminho. Quando você consegue confiar, esse hoje não te fecha. Ah, mas Deus não faz isso. Experimenta para ver. Mas Deus não dá paz, Deus não dá alegria, Deus não dá perdão dos pecados. Antes de chegar para cá, eu ouvi um psiquiatra falar na televisão. E ele disse que o que mais gera depressão é culpa. Pode ir no psiquiatra. Tem pessoas, ah, eu tenho uma vida muito corrida, estou preocupado, preciso tomar algum calmante. Mas o psiquiatra vai procurar algo que você tem, de repente, não resolvido dentro de ti. Nós dizemos a ele uma coisa, porque é o que nós percebemos. Mas ele, por ter um conhecimento maior do funcionamento do ser humano, da cabeça humana, dos neurônios humanos, ele vai achar outras coisas. Ele é um especialista disso. Hoje, se tu ouve a voz de Deus, não te fecha. Ah, mas não é bem assim, não te fecha. Lá o povo de Israel se fechou, tinha visto o milagre, o mar se abriu, viram comida no deserto, e ainda assim se fecharam. Não te fecha, porque sabe o quê? Deus é um Deus de milagres. Deus faz mais do que você imagina que Ele possa fazer. Deus interfere mais do que a gente imagina que Ele possa interferir. Lá no capítulo 3, versículo 20 de Efésios diz que Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Pensa algo que Deus pode fazer por ti. Pensa agora mesmo. Tem uma coisa grande que você está pedindo, algo que tu mesmo julga, bom, é impossível. Depois que você pensou tudo que Deus poderá fazer, Deus vai dizer assim, só. Porque lá diz infinitamente, o infinitamente até onde vai? Bom, até o infinito. Depois do infinito, sabe o que diz Deus? Tem mais. Deus é assim. Não perca a bênção, nem por desobediência e nem por incredulidade. Não perca esse relacionamento com Deus. É isso que está alertando aqui. Você quer um descanso? Você quer dias felizes? Então anda com Deus. Não te fecha, não endurece o coração. O Davi disse isso. O Josué disse isso. Agora aqui o livro dos Hebreus diz isso. E hoje já se passam lá de Josué até hoje 3.500 anos. E agora nós estamos lendo isso aqui na Bíblia. Tem algo que o Senhor possa fazer por ti? Claro que tem. Tem algo que você nunca conseguiu resolver, provavelmente tem. Tem dores que nunca foram saradas, é possível que tenha. Mas há um Deus que te dá descanso. Coloca essas coisas na mão dele. Trabalha, diz aqui, olha ali no verso 11, 4:11. Esforcemo-nos por entrar naquele descanso. Vocês viram que eu falei antes, dos esforçados conseguem mais coisas nessa vida. Na vida natural é assim, na vida espiritual a mesma coisa. Há um esforço da nossa parte. Quem não sabe aqui, eu tive que estudar alemão para poder ser pastor. Ah, mas por que aqui no Brasil uma igreja de brasileiro é? Praticamente todos os colegas já falavam aquele alemão mais do interior, era só dar um ajuste na gramática. E nós éramos 60 colegas, todos queriam ser pastor. Mas para ser pastor tinha que passar na máquina de moer carne, chamada alemão. E ali tinha eu e mais uns 4 ou 5 que não sabíamos uma palavra em alemão, nenhuma. E o professor dava aula de alemão para os alemães, que já falavam alguma coisa. Era um ajuste na gramática e depois interpretação de texto, leitura, diálogo e aquelas coisas todas dos idiomas. E Deus tinha botado no meu coração um chamado para o ministério. Os colegas, então, que precisavam apenas dar aquela polida, arrumar a gramática, era brincadeira a aula. Para mim e para os outros 4 ou 5, cada aula era uma sessão de terror. Sabe o que é você não entender? As primeiras, em especial, nada. Nada. E aí eu tinha uma certeza. Nunca pensei em desistir, nunca. Nós entramos 66, terminamos em menos de 30, colegas. Mais da metade ficou pelo caminho. Eu quero dizer que era muito fácil abandonar tudo. Onde tu fica numa aula boiando. Eu ia para casa e ficava quase todas as noites, estudando até 30h, 1 da manhã, 2 da manhã, para saber a aula de ontem, saber amanhã. E aí o professor e a turma corriam na frente de novo. Claro, não ia esperar nós, né? E ali de novo, nós ia para casa. Isso tinha outras coisas para estudar, não era só isso. Mas eu tinha uma coisa no meu coração. Deus me chamou. E não vai ser o idioma que vai fazer eu ficar pelo caminho. Para a glória de Deus, nas provas, não no diálogo, nas provas escritas, eu pude tirar entre as melhores notas. Melhor do que os que falavam. Porque os que falavam não cuidaram mais de estudar tanto a gramática. E eu me dediquei ali, ó. Seria pastor sem alemão? Seria também. Porque eu tinha um chamado, não ia ser aquilo que ia me impedir, mas eu via que ali tinha um testemunho e algo que eu queria, tinha um compromisso com Deus, que eu não ia deixar pelo meio do caminho, meus irmãos. Foi 2 anos pesados, foram, mas foi um ensino de disciplina que eu tive que ter ali, todas as noites. Os colegas iam passear, iam jogar futebol, iam para suas casas fim de semana, e nós, alguns poucos, ficávamos lá, como os jovens dizem aí, ralando. Pois bem, estou maravilhosamente feliz com tudo que eu aprendi, com tudo que eu fiz lá, foi uma bênção para nós. Não desista, também das coisas naturais, não desista. Você tem jovens aqui começando uma profissão, não desista. Começando um estudo, não desista. Começando um sonho, não desista. Tem adultos aqui que de repente já largaram para trás alguns sonhos. Volte a pegar os teus sonhos. Pode ser que tenha alguém aqui que já andou com o Senhor, já esteve mais próximo do Senhor, e por algum motivo na vida, bom, seja que alguém me ofendeu, pastor, mas porque alguém te ofendeu, você vai largar o teu sonho de andar com o Senhor? Não! Ah, mas alguém numa igreja me machucou. Olha para o Senhor, deixa as pessoas para o lado, olha para o Senhor. Tu vai perder o descanso porque alguém olhou feio para ti? Não. Ah, mas pastor, eu cometi um erro muito grave. Eu não posso ter esse descanso, essa paz que tu falas aí. E nem posso ir para o céu, afinal, o que eu mereço é o inferno. Não. Quando fala de descanso aqui, só diz uma coisa, não fecha o teu coração. Só isso. e Deus vai te dar. Creia. Você consegue crer que há um descanso, há uma paz, há uma alegria? Independente como foi os dias passados. Deserto não é lugar para ser humano se criar, meus irmãos. Você sabe que no deserto não cresce nada. Deus não fez ser humano para viver só debaixo de sofrimento. Mas para você ter o acesso ao lugar que mana leite e mel, tem uma chavezinha que abre a porta de Canaã. A chave se chama fé. Essa chave destranca. Deus fez com que fosse assim. Foi Deus que decidiu assim. Quando você crê nele, você se relaciona com ele, você se torna um amigo dele, obediente a ele, você vai ver o que Deus faz. Ah, é infinitamente mais. Eu tenho visto Deus fazer tanta coisa por mim, pela igreja, por irmãos aí individualmente, por famílias. Não pode ter nenhum caso perdido para você. Não considere caso perdido. Eu ouvi uma pequena entrevista de um humorista gaúcho aqui. Aquele rapaz, que é, se eu não me engano, é André Damasceno. Alguém conhece ele? Ele fazia até um programa na Globo, né? Ele é muito engraçado, assim. E ele estava dando uma entrevista na TV. E eu fiquei escutando para entender a história dessa gente, desses artistas. Como é que eles vivem, o que é que eles fazem. E ele disse que ele se formou em engenharia civil. Ele é. E aí ele disse, graças a Deus, fiquei desempregado no primeiro emprego. Porque com isso, olha, eu nem sei qual a relação dele com Deus, não sei. Mas ele agradeceu a Deus que ficou desempregado. Uma tribulação, se fosse uma linguagem de crente, né? Bah, tive uma grande tribulação, mas a tribulação se transformou em bênção. Ou se fosse uma linguagem natural aí, pegando as frutas, como é que é? Do limão, fez uma limonada. E ele disse o seguinte, daí eu passei a dar aula em cursinho, pré-vestibular. E nos cursinhos o professor tem que fazer de tudo lá para os alunos aprender. O cara tem que ser palhaço. Saber o conteúdo, mas tem que dar aquele conteúdo de maneira totalmente diferente. E aí alguém começou a dizer, sabe que tu tem jeito? Desde 8 anos ele já imitava pessoas. Alguém podia dizer, mas pá, perdi o emprego, agora é um problemão. Pode ser que alguém aqui está passando um problemão, mas atrás desse problemão, saiba que está Deus. Não é que Deus gerou. Deus está como que ali no palco, atrás das cortinas, só você esperando você. Diz Deus, por favor, entra em cena na minha história. E Deus entra em cena. Se você não chamá-lo, ele não entra em cena, porque ele respeita a tua individualidade, ou até respeita a nossa incredulidade. Mas se você chamá-lo, ele vem. E aí, com ele vem, isso que está falando aqui, em descanso. Ah, Senhor, isso está ao nosso alcance. Sim, está ao nosso alcance. Hoje, se ouvirdes a voz, não endureça o coração. O hoje ainda não terminou. Mas o hoje não vai durar para sempre. O hoje ainda não terminou, está em vigor. Mas não vai durar para sempre. É, o tempo de oportunidade ainda está aberto. O tempo de milagre ainda está aberto também. Vamos dizer que Deus continua derramando para nós, quando nós por Ele procuramos. Deus está fazendo, mas tem uma advertência aqui, não repita o fracasso da geração de Josué e de Moisés, não repita o fracasso. Quanta gente lá perdeu o repouso? Perder o repouso significa então permanecer em tormentos, ou no deserto. Quanta gente no nosso tempo tem perdido o repouso? Pode ser que alguns estão aqui dentro. Ah, pastor, tempos atrás eu já tive uma vida muito melhor em termos de me relacionar com Deus, já foi muito bom. Ou já teve cultos que eu saí daqui com tanta paz, com tanta alegria, mas perdi tudo de novo. Por que perdeu? Tem algum motivo? Detecta o porquê. Volta para o Senhor. Pode ser que tenha alguém aqui que já foi cristão, se desviou, se morreu hoje, está perdido. Perde, inclusive, o repouso eterno. Hoje, se ouvirdes a voz, não endureça o coração. Te esforce por entrar no repouso. E agora, olhe comigo aí os dois últimos versículos, o 12 e o 13. Você pode ver comigo? Diz ali, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas. E a palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos e propósito do coração. Se há uma dureza de coração, diz aqui que a palavra de Deus, ela vai penetrar num lugar que nem nós sabemos onde fica. Onde é que a alma e o espírito dentro de nós estão? Eu não sei. Deve ser algum lugar dentro do cérebro. Ou não é um lugar material, é um lugar espiritual. Não sei onde fica isso. Você não sabe também, né? Os estudiosos não sabem. Vocês sabem que a medicina, para estudar o cérebro ou o corpo humano, fatia, pega um cadáver para estudo, e fatiam em mínimas lâminas, milhares de lâminas. Você já viu isso, né? Eles podem descobrir pedacinho por pedacinho. Mas aonde fica a alma e o espírito? Não vai aparecer. Eles podem abrir um corpo para os seus estudos, mas não vão achar isso que está falando aqui na palavra de Deus. A palavra de Deus está dizendo que Ele é capaz de, como uma espada, entrar no mais profundo. Isso aqui quer dizer no mais íntimo nosso. Nos nossos sentimentos. Nas nossas intenções que ninguém enxerga. Que não tem nem aparelho super de raio-x ou coisas do gênero capaz de captar o teu pensamento. Mas a palavra de Deus... E Deus sabe tudo. Se você está ouvindo essa palavra hoje à noite, ah, esse pastor aí está só falando bobagem. Pode ser que alguém pense isso, mas eu nunca vou saber disso. Só se você verbalizar. Mas Deus sabe. Ou também se você diz, ah, o que eu precisava ouvir era isso hoje. Eu preciso de um descanso e descobrir quem é que me dá o descanso, que é Deus. E eu quero isso para mim. Deus está vendo, pode ser que você não diga para ninguém, e Deus está vendo essa sua fome interior, que quer essa presença do Senhor, Deus está vendo. A palavra de Deus diz aqui a nós, não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Você já pensou se todas as palavras que você profere fossem rodadas numa grande caixa de som? Não aquela que você profere diante de pessoas que você respeita, mas aquelas que você profere quando está longe das que você desrespeita. Ou daquelas que você profere dentro da sua casa. É melhor não ter essa caixa de som, né, irmãos? Mas Deus ouviu e Deus viu. E Deus viu pensamentos. E por isso que Deus vê lá se tem dureza de coração também. Deus viu tudo isso. Ou imagina se tivesse uma super câmera que captasse os nossos pensamentos. Talvez isso vai chegar um dia ainda, né? A tecnologia vai avançando, avançando. Que você pensa e já sai na televisão. Jesus, é melhor não criar esse aparelho, né? Impede a sabedoria humana de criar esse aparelho, Senhor. Deve sair cada coisa lá dentro, né? Cada coisa mais feia. Mas Deus viu com esse aparelho, vindo a existir ou não, Deus viu. Tudo vai ser descoberto. Chega a dizer aqui no verso que tudo todas as coisas estão descobertas, estão nuas. E todas as coisas são completamente visíveis ao nosso Deus. Deus sabe se tem fé no teu coração. Você sabia? Deus sabe se tem respeito por Ele dentro do seu coração. Deus sabe se você ama as Escrituras. Se você gosta de estar com Deus na presença do Senhor, seja aqui num culto, seja em casa. Deus sabe. Deus também sabe as tuas lutas. Deus sabe. E é Ele que pode te ajudar. E aqui ao finalzinho diz assim, que tudo está patente aos olhos daquele que temos que prestar conta. E essa palavra, patente, tudo está assim como aberto. Tu vai ter que te encontrar com teu Deus um dia. Vem do contexto de luta. Tem um golpe aí nessas lutas, acho que o Marcel deve saber. Qual é o golpe, Marcel, quando tu imobiliza o outro e tu ganha? Acho que é no judô. Tu sabe o nome? Eu te perguntei porque tu é japonês, né? Alguém sabe o nome do golpe que tu imobiliza o outro? E termina a luta? Nippon. Ippon. Ippon. Quando lá na luta tu deu um ippon no outro. Assim. Pois é aqui que o Paulo está dizendo. Que Deus vai nos dar um ippon. Um dia, por mais que tu lute contra Deus, Deus vai te dar um golpe, no sentido de imobilizar. E aí, não vai ter o descanso. É melhor nós nos entregar ao Senhor antes de levarmos o golpe. Eu nunca vi um lutador se entregar para outro antes de começar a luta. Nas lutas aí eu nunca vi, mas eu acho que era melhor se tu perceber que o outro é um lutador, 3 metros de altura e tu pequenininho, te entrega logo antes que o outro te mata. Né? Pois brigar com Deus não dá, irmãos. Te entrega, porque Deus sempre vai vencer. Paulo fala que tudo está patente no sentido, Deus nos dá esse golpe, Ele sabe. Também é dito aqui a mesma coisa, essa palavra era usada também para tirar a pele dos animais. Tirava a pele do animal, tu via o animal por dentro. Todos nós temos muitas peles. Agora falando, às vezes tu vai falar com alguém muito educadinho, muito bonitinho, mas lá dentro não é bem isso tudo que tu pensa da pessoa, né? Então tu usou uma pele e diz ali que Deus vai tirar a pele. Tudo está patente, claríssimo ao Senhor. E a última imagem dessa mesma palavra, essa palavra patente, era usado então em Jogos Olímpicos de luta, era usado para tirar a pele do animal, e essa palavra se usava quando um criminoso era levado na frente de um juiz no tribunal. Você já viu quando um criminoso é pego num roubo, ou quando a polícia bate em um lugar e prende algumas pessoas, e aí está lá os repórteres filmando. Você já viu como é que o criminoso faz? Ou bota um pano, uma jaqueta em cima da cabeça? É assim. Por que será que eles fazem isso, hein? Para não serem reconhecidos? Talvez algum ainda reste um pouquinho de vergonha. E quando Paulo fala isso aqui, alguém tem uma caneta aí para me emprestar rapidinho? Que eu estou sem aqui. Traz aqui, faz favor. Não, deixa lá com a ponta para fora, que eu não quero fazer tudo o que eu vou falar. Se botava um punhal no criminoso, aqui, na frente do juiz, porque senão eles baixam, né? Se ele baixasse, furava. Era essa a ideia, isso aqui era feito no mundo antigo. Tu tem que ficar olhando para o juiz. Não tem essa de esconder rosto, de botar o teu advogado na frente, não, é olhando para o juiz, olho no olho. É isso que Deus diz que vai fazer conosco. Quando chegar o juízo, ah, Senhor, eu não posso nem olhar para a tua luz, é clara demais. Vai queimar os olhos, vai. É olho no olho do Senhor. Por isso que tudo está exposto, Deus sabe o que tem dentro de nós. A gente às vezes dá uma mascarada com as pessoas, com os amigos, com os inimigos, a gente dá um assim, por educação até, né? Mas com Deus não vai passar nada. Então, pastor, não vai sobrar ninguém. É, acho que se tu pensou isso, tu tens razão. Até um ponto. Porque a Bíblia diz que nós temos um advogado junto ao Pai. Jesus Cristo, o justo. Se não fosse Jesus, então não sobraria ninguém. Porque Deus é santo. Deus é perfeito. Quem é que entra no descanso, então? Ah, só com Jesus. Não tem outro jeito. Quem é que levou Israel lá no Antigo Testamento para dentro do descanso Canaã? Josué. Você sabe que o nome Josué é o mesmo nome Jesus? É o mesmo, que significa Salvador. Só que Josué era um nome hebraico do Antigo Testamento, Jesus é um nome na língua grega. É o mesmo. Tu precisa de um Salvador para te levar para o descanso. Não só o eterno. Enquanto nós não vamos para o descanso eterno, o Salvador veio a nós aqui para nos ajudar a ter tranquilidade e paz.